bom voo. 251-3325, Coxa Nero 6259. Obrigado, até a volta. Até a volta. Olimpo 02, socorre mental 35, curva esquerda, ingresso na perna no vento da pista no zero, repata pronto para girar a base. Olimpo 02, curva esquerda, meu pé, perna no vento, reporta lá para girar a base. O 1971 estabilizou? Estabilizado, 971. Torre, 18, decimal 6. Torre, 18, 6, boa noite. Boa noite, bom pouco. 897, Finger, 612, é pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, tá 3897. Chamará para o táxi 3897. 1971, boa noite, confirma 3 de pouso, baixar travado. Baixo travado. Livre pouso, pressão 0, vento 080 graus, 1929, o gol, 1971. Livre pouso, 0, gol 971. Pressão 02, prolongue a perna no vento devido ao tráfego, acaba de passar o externo no 10 e aguarda para girar a base. 02, está visual com o tráfego, alonga a perna do vento e aguarda para girar a base, olhinho para 02. Gol 1971, para informação, temos um tráfego, um P3 e PCE, ele dando circuito de tráfego dando zero, não vai interferir com seu pouso, mantendo o número peço. 1971. Está pronto para girar a base como número 2, Olympus 02. Olympus 02, autorizado base, reporta na final do 10, vento 090 graus, 109. Girando base, reportará na final do 10, Olympus 02. 1971, no solo 40, libere direito, solo 121, nesse 19. Libera direito, 1219, igual 971, bom dia. Boa noite. Para o táxi, para 3897, a bordo 226, autonomia de 4 horas e alterna Galeão. Está na final do 10 com o trem baixo checado, Olympus 02, toque arremete. Olympus 02, autorizado, toque arremete da pista 10, vento 090 graus, 13 horas. Livre toque arremetida para o Olympus 02. 1008, San 3897. São Salvador, muito boa noite. Gol 971, livrou. Gol 1971, prossegue pela Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso parte 1. Alfa vai reportar antes da Juliette. Gol 971. Gol 1971, após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado o ingresso na Juliette, segue para portão 1, parte 1. Sente após o TAM, Alfa Juliette, portão 1, 971. Portará para girar a base. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3897, se aproximando do ponto de espera da 10. TAM 3897, boa noite, autorizada a linha e decolar, pistão 10, vento 090 graus, 132. A linha decola da 10, TAM 3897. Do 3894, a sua indicação na Serra da Mar e desça até o 050. Linto 02, continue a perna 90 agora para girar base. Até a perna 90 agora para girar base, Linto 02. 02, autorizado base, para final da pista 0. Dando base, apontará final do 0, Olimpo 02. São 3897, decolado 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, São 3897, cruzando 1500 para 340. 3897, boa noite, contato radar, subindo para o 340, após 2000 pés, direto líder. Após 2000, direto Leda, subindo para o 340, TAM 3897. 10, Olimpo 02. Zero 02, se corre metal os 4 céticos, a esquerda ingressa na perna do vento da 1-0, rapaz, está pronto para girar a base. O 02, ascendendo para mil pés, curva esquerda, perna do vento, reportará para girar a base. Está pronto para girar a base, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base, reporta final da pistão 0. Girando base, reportará a final da pistão 0, Olimpo 02. Nada, custando 0 com o trem baixo checado, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado toque arremetida, pistão no 0, verso 080 graus, 12 anos. Toque arremetida na pistão no 0, Olimpo 02. Completamente visual, pode prosseguir descendo ao 3894. Já 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 18. Está autorizado TLS, é que tem reporte localizador. Copiado, ajustado 2018, TAN 3894, autorizado por serviço. Obrigado. TAN 3897, suba até o 340, sem restrição. Não existe. Sem restrições, até o 340, 3897. Gol 1099, aguarde para cópia, prepare o CDL, Leda Bridge. Meteu 5-3, curva esquerda, ingresso no Pernambuco, vento da pista 0, reporta pronto, gira a base. Olimpo 02, curva na esquerda, perna do vento, meu pé reportará para girar a base. Está pronto para quatro? Sim, na frequência 1251, alternativa 3325. 251, alterna 1-3325, uma boa noite. 3897. Boa. 20-8. Contrato radar, a chegada a mar e desça 2000 pés. O ajuste nós é noite. Olimpo 0-8. Para girar a base, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base, reporta final do 0. gira base, reporta na final da próxima 0, Olimpo 02. Final da Psono 0 com o trem baixo checado, toque arremete, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado, toque arremetido da Psono 0, vento 080 graus, 119. Toque arremetido da Psono 0, Olimpo 02. Estabilizou 3894. Firme? Estabilizado. Torre, ONU noite decimal 6. Muito bem, obrigado. Oi, torre, boa noite. 3894 da Santra embaixo. 394, boa noite, continua a aproximação, o avião está livre. Escuta. Olimpo 02, socorre, meteu 5-1, vê a esquerda, ingressa a perna no vento, para a piscina 0. Cuba na esquerda, acelerando para mil pés, ingressa a perna do vento, reportará para a gira base, Olimpo 02. Então, 3897, cheque o trem, autorizado pouso, piscina 0, vento 080 graus, 13, né? Ciente, trem baixo, livre o pouso, 3894. Olimpo 02, alonga a perna do vento, aguardando para girar base. Alongando a perna do vento e aguardando para girar base, Olimpo 02. Então 3894, no solo aos 2200, libera via eco, sol 121, decimal 9. Obrigado. Olimpo 02, base autorizada, reporta final em base travada. Vai gerar base, reportará na final baixada travada, Olimpo 02. Solo, Salvador, 3894, Lisboa, te escuta. Sala 3894, segue na Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, posição 341. Antes da Juliette, Marado. Tango Zulu, prossiga. Ativo, desça até o 050, na chegada a mão. Olimpo 02, cheque trem autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 080 graus, 12 nós. Trem embaixo, checado, ele toque arremetida na pistão no zero, Olimpo 02. Despacho 1, ingresso na Juliette. Copiado, Juliette, portão 3, despacho 1, obrigado. Limpo 02, tocou arremeteu 03, autorizado esquerda, perna do vento no zero, aguarda para gerar base. Olimpo 02, acendendo para mil pés, curva esquerda, perna do vento, aguardando para gerar base. Limpo 02, autorizado base, reporta final embaixo travado. Autorizado base, reportará na final abaixo travado, Limpo 02. 18866, desça para 2000 pés, ajuste 1009, autorizado final, ILS, reporte estabilizado. 1009, 2000, reportará estabilizado, vamos no 866. De base para final, com o trem baixo checado, toque arremete, Olimpo 02. Olimpo 02 autorizado, toque arremetido, pistão no zero, vento 080 graus, no 3 nós. Olimpo toque arremetido na pistão no zero, Olimpo 02. Salvador, muito boa noite, é o Gol 971, informação ao meu. Gol 1971, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Gol 1971, autorizado para o Galeão, nível 360, via UPZulu 10, SMAP, direto Luvito, direto Barbacena. Saída, decola da pista 10, saída da El, Leda, Bridge, o código é o 5051, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Perzulu 10, SMAP, Luvito Barbacena. Decola da 10, curva à esquerda, da El Leda Bridge. Transponder 5051, controle 108, bom 971. Gol 1971, após decolagem, curva à direita. Sente após decolagem, curva à direita, da El Leda Bridge. Correto, gol 1971, chame para o push. Sente, 971. Olimpo 02, socorre, remeteu 08, mantenha a proa de decolagem até atingir 1000 pés, após iniciar a curva esquerda, para ingresso na perna do vento, estou com a aeronave da Gol, prosseguindo já a duna para pouso 10. Ah, positivo, solicita novamente prosseguir até cerca de 10 milhas na linha do litoral, e após regressa para o ingresso no circuito de tráfego, Olimpo 02. Sente então, reporta iniciando a curva pela esquerda para ingresso na perna do vento, na escuta permanente, Olimpo 02. 02, mantendo a sua escuta permanente, reportará para o regresso, 02. Estabilizado ILS, 1-866. Chame agora a torre em 1-8 nesse momento. 2-6. Papa Romeu, Iscitão Zulu, desça para 2000 pés, ajuste 1-009. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Desça para 2000, hoje reportará estabilizado o Iscitão Zulu. No 866 na escuta da torre? Afirmativo, baixou, travou. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, no 3 nós. Livre pouso, igual 1-2, 1-866. Salvador, Olympus 02, solicita retorno, cara, perna do vento, próximo sinal. Olympus 02 autorizado retorno, inicialmente suba para 1500 pés, prossegue esquerda agora abandonando a linha do litoral para a perna do vento da 10, estou com o segundo tráfego prosseguindo para a duna, possivelmente em gerar para a 1017, ok? Mantenha 1500 pés na perna do vento aguardando instruções. Tá, subindo para 1500 pés, indo para a perna do vento aguardando instruções, centro do tráfego. Autorizado, táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera chama a torre 1186, ajuste 1009. Ok, então vai para o ponto de espera da 10 via Pátio Uno, Índia Alfa, lá de 26 para a Torre Salvador, o gol 1099, obrigado. Os que estão no controle? Mas quando prossiga. Confirme suas intenções, só vai prosseguir ali esse ponto na 10 ou vai circular para 17? Não no 0, na 1 do 0. Gente. Uno 866, no solo Uno 3, libera a próxima direita via Eco, solo no 2, Uno decimal 9. Eco Salvador, gol 971, pushback, tonamento, posição 1. Gol 1971. Após a aeronave da companhia passar a retaguarda, está autorizado o push. Sente após a companhia, autorizado, gol 971. Salvador, gol 866, aqui tem. Gol no 866, segue pela Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Reporte antes da Juliette para ingresso do 1, 866. Estamos Zulu, confirmando. Estabilizado? Estabilizado, estou passando externo 7 milhas, o Estango Zulu. Estango Zulu, chama agora a torre 1, 1, 8, 6. 1965. Após companhia no 2, autorizado, dá um 7-1. Grato. Gol 1866, está autorizado o ingresso na Juliette, segue para o gate 2 do Pátio 1. Juliette, vai para o portão 2 no Pátio 1866. Tango Zulu na escuta. Solo 1866, confirmar no gate ao 2. Confirmo. Afirmo. Sinal 10, baixar trabalho. Sente, livre pouso, pistão 10, vento 080 graus, 12, nós, Whisky, Tango Zulu. Zulu. Papapá, Eco, Índia, November, aciona identificação, autorizado chegar a Bonf, desce, mantém nível 050. Afirmo, livre base, reporta final embaixo travado, Olímpio 02, aguardando pista livre. Tá aguardando a pista livre, girando base, vai reportar final embaixo travado. Estamos Zulu no solo, Zulu 7, liberando via Delta, solo no 21.9. O solo Gol 971 vai prosseguir agora? Afirmo, pode para o táxi. Quitando Zulu, confirme pátio. Tempo 02, check trem autorizado. Toque arremesso da pistão no 0, vento 090 graus, no 29. Tempo 02, está com o trem baixado, travado, liga, toque arremesso. Gol no 099, após a passagem do P3 da Força Aérea na curta final, e mantém pistão 0. Passagem aeronave na curta final. Afirmo o Esquitão Juliette, a próxima esquerda. Limpo 02, tocou arremeteu aos 20, da presente autorizada esquerda, suba para 1000 pés, perna do vento da 10, aguardando para gerar base. Autorizada esquerda, 1500, confirme. A critério, 1000 ou 1500, confirma a intenção? 1000 pés, curva na esquerda. Eu vou dar para girar a base. Senta. Passageiros, indo através do portão 9, você vai ver um tapume vermelho com branco. Na sequência, reporte para prosseguir. Colagem da pista 10, voo 099. Eco India November, desça 050. Só um minuto, 121 a bordo, autonomia de 3:55, controlando Campinas. Gol no 971, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de esquerda 1-0, lá chama na torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-009. 1-009, autorizado, Índia Alfa, torre 18-6, gol 971, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Uno 099, decolado aos 22, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado, 9099. Reporte na Quebec. Controle Salvador, boa noite, gol no 099, passa 1500 pés. Ô, no 099, boa noite, contato radar na decolagem, submantém nível 360, saída da EL. Perfil da EL, livre ascensão 360, 099. Oi, Salvador, muito boa noite, é o gol 971, ponto espera do 10 por 1. Gol 971, boa noite, mantém o ponto espera do 10. Mantém o gol 971. Olimpo 02, cheque de trem autorizado, toque arremetido da pistola 0, vento 080 graus, 129. Olimpo 02, cheque de trem baixado, travado, livre, toque arremete. Tá, Zulu, mantém a posição, chame torre 1-8, decimal 6. 971, ele mantém pistão no 0. Ele mantém no 0, 971. Quitango Zulu, ciente, confirma a intenção. Pátio 5, pátio em frente ou pátio 4, próxima cabeceira no 7? Só confirmando, os dois são aviação geral, ok? Limpo 02, tocou RMT 225, da presente autorizada esquerda, 1.000 pés, perna do vento no 0, aguardando para gerar base. Autorizado esquerda, perna do vento, aguardando base, Olimpo 02. Escutando Zulu, em frente temos a Aerostar, a Baeté, Embara e BTA. No pátio 4, a DEI, e confirma a intenção. O 1971, no livre decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, no 119. Livre decolagem, gol 971. Pátio 4 então, ingressa na pista 1-7, próxima direita vai taxiar via pista e próxima cabeceira 1-7, já ingressa na taxiway Oscar, na minha escuta até o corte. Limpo 02, alonga a perna do vento, aguardando para gerar base. Limpo 02 vai aguardar do vento, aguardando base. 8002, autorizado base, reporta final, embaixo travado. Autorizado base, reporta final, embaixo travado. Gol no 971, decolador 27, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, 971. Repete, gol 971. Gol no 971, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 360, saída da EL. Adael, 360, 971. Afirmativa, critério, comandante. Olimpo 02, check trem autorizado. Toque arremetido a pistão no 0, vento 090 graus, 13 nós. Trem tá baixado, travado, livre, toque arremete pro Olimpo 02. Diz que tango vilão na escuta. A Infraero está mandando uma viatura aí no pátio 4 para melhor orientação aqui de estacionamento. Fique atento ao mesmo. Mantém sua escuta no 099? Sim, para o controle. Gol no 099, mantém sua escuta? Gol no 099, chame agora centro Recife em 125.1, alterna 13325. 251-3325 no 099, obrigado. Limpo 02, tocou arremeteu os 30, autorizado esquerda, 1.000 pés, perna do vento no 0, aguardando para gerar base. Livre esquerda para o Limpo 02, perna do vento aguardando base. Solo Salvador, boa noite, TAM 3197. Confirme, TAM 3197. Confirmo. TAM 3197, tá pronto para cópia? Procida. TAM 3197, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10, saída da EL, Leda, Bridge, após decolagem, curva direita. Vai via Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, código 5043 e a frequência do controle é 120, décima 8. TAM 3197 está autorizado para o Galeão. Via Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, nível 360, decolando da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge. O transponder é 5043 e controle 10.8. Cotejamento correto, só confirme o designativo da aeronave, TAM 3197. Confirmo, afirmativo. Sim, TAM 3197, reporte pronto para o puxo acionamento. Portarei, obrigado. Cada base reportará baixo travado, 02. Noite, Otan 3. Remetida pistão no zero, vento 0, 90 graus, 109. Vento 02, tá com relaxado travado, livre, tá com remetido. Papapá, eco, ainda não vem, desça 3.000 pés, ajuste 1909.